Juno 70, Solos 48, direita, 1219. Salvador, uma 3070. 3170, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08. Roger, Cognos 020, fly direct to cockpit position. Direct cockpit position, Portugal 020, obrigado. Porto 020, call now, hit center frequency 126.85, if unable, 125.45, bye-bye. Ok, It's 12685, even number 12545, Portugal 020, bye bye. Confirmando quem chamou o solo, o número está dizendo. Boa noite, 68 para Aracaju, mantém escuta aguardando o copo. Chamamento 258, aciona a identificação, desce para 2 mil pés, direto de 1, ajuste no 0 no 5. Solicitado já final do procedimento e alerta que foi da pista no 0, reporte estado. Positivo, 2000 voador na high speed, vai informar estabilizado, 6258. É, conforme o centro Recife passou, você consciente de uma ação emergência médica, correto? Positivo, sempre passou que tem uma passageira com início de convulsão que vai precisar de apoio médico aqui no solo, minha coisa. É, afirmativo. Ela está na poltrona 15 eco e aparentemente tem um médico a bordo que já está dando os primeiros atendimentos. Aparentemente ela já está tendo uma... apresentando uma melhora. Gente, copiado. Boa noite, 68, tudo pronto, quatro? Paranacaju, nível 230, via Golf 677. A colagem da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Pucajamo, Caju. 1935 controle, 5023 transporte. Confirmando só o transponder, cortei novamente, transponder, por gentileza. Correto, no botão 2, chame pronto, 868. função 2 livre, chama táxi no 868. O Xandar 6258, completa final, chama a torre, frequência 1, no 8, decimal 95, bom povo. Visuais do Anarquinha, muito obrigado. Salvador, boa noite, o Xandar 6258. Boa, 6258, avistado, livre pouso, pistão no zero, vento 1, 2, 0 graus, 5 nós, pistão no zero, molhada, escorregadinha. Livre pouso no zero, Xandar 6258. Para o táxi 1868, na borda 75, autonomia 212, o Alternado de Salvador. 1868, táxi à direita via Índia. Espero manter a posição, chame a torre, 295. Ajuste no 0, 15. Filipinas, autorizou a direita à Índia, com temperatura 2,95. Obrigado, bom dia. Boa noite. 868, Tanin Mantenha no zero. Mantenha no zero. É 258, Salo Zuno Uno, direito no 219. Direito no 219, 268 autorizado, né? Decolapso no zero, vento 1 no 0 grau, 5 nós. Ano 868, decolado aos 14, controle 1935. 1935, boa noite, 1868. Controle Salvador, boa noite, 1868, passa 1500, perfil Puca, chama de cachorro. 1868, contato radar, sobe e mantém nível de voo 230, sai da Puca. 230 da PUC, agora 868. 1868, chama o centro Recife, frequência 12685. Secundária 1125, decimal 45, bom voo. 26 decimal 85 no 25 decimal 45. Muito obrigado e um bom dia para vocês.